Chama, chama, chama de fogo. Chama, chama, chama de fogo. Chama, chama, chama de fogo. Deus mandou um renovo. Chama, chama, chama de fogo. Chama, chama, chama de fogo. Chama, chama, chama de fogo. Deus mandou de novo. Deus está neste lugar, eu já posso sentir descendo unção. Se você ligado ficar, vai falar em mistério e profetizar. Doença, angústia, problema, aqui não terão vez se você glorificar. Então, a chama de fogo que vem lá do alto em ti vai queimar. Chama, chama, chama de fogo. Chama, chama, chama de fogo. Chama, chama, chama de fogo. Digo, nosso Deus é tão forte, venceu até a morte pra vitória lhe dar. Agora é só você querer, então vai vir na sua vida o El Shaddai. Então pode glorificar que a chama de fogo já queimou todo o mal. Chama, chama, chama de fogo. Chama, chama, chama de fogo. Chama, chama, chama de fogo. Deus mandou um renovo. Chama, chama. Tirando os fatos pesados também. Os lares está abençoando, enxugando o pranto de quem vive a sofrer. Você que não sente o poder, abre o coração pra esta chama te envolver. Com certeza você vai dizer que a chama do alto também queimou você.